Paz, Senhor. Hoje eu queria pedir para você orar por mim. Quero dizer que, como você, eu também sou carne, osso, tenho emoções, paixões, sentimentos. E eu sei que na Bíblia está escrito que nós podemos agradar a Deus orando uns pelos outros. Mas antes de você começar a orar por mim, eu quero que você adote os mesmos princípios bíblicos que eu também adoto para orar por você. Quando falar com Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Em segundo lugar, quando falar com Deus, peça para Ele falar primeiro. Como? Começando a ler a Bíblia. E em terceiro lugar, quando falar com Deus, diga a Ele que você está falando em nome do Filho mais velho dEle, Jesus Cristo. Assim como Ele ouve a minha oração, Ele vai ouvir a tua. E eu te agradeço. Deus te abençoe e até amanhã.